6-0, 1-18-8. Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, WebJet 509. WebJet 509, identifique Prodiduna, desça para 2000 pés, ajuste no 098, informe e estabilizando localizador. Descendo para 12000, Prodiduna, podia repetir o ajuste? Descida para 2000, o ajuste 1018, informe e estabilizado na final de LS. Descendo para 2000, 1018, reportará estabilizado em LS 5809. Titã 3152, informação alfa. Alô, Titã 3152, identifique Proditap, desça para o nível 050. 050, Proditap, Norte Força Aérea 1426, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Alô, Titã 3600, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. Alô, chegada Mari, 3152, autorizado a final ILS, desça para 2000 pés, ajuste no 08, informe estabilizado. Autorizado ILS, 2000, 08, 03, 0, localizador Webjet 5809. Webjet 5809, completa final, chame a torre 1118 decimal meia, tomou posto. 1186, boa. Era 1426, vetoração para o localizador, curva esquerda na proa 055, desça para 2.000 pés, ajuste no 08. Salvador, boa noite, WebJet 5809, Machado e Travassos. 5809, boa noite, 120 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista 10. Pouso autorizado, 5809. Até o quilo, prossiga. Sim, só está de copo. Papa Tango, Romeu Charlie X-Ray, acione a identificação, ingresse nos corredores, o ajuste em Salvador no 08, enfoque no ponto ideal descida. Vai contato radar 60 milhas de Salvador, vigilante. Serial no 426, complete curva direita na proa 060 para o localizador, informe estabilizado na final ILS. Serial no 426, curva direita 060, informará estabilizado no ILS. A 3600, está reautorizado, descida para 3.000 pés, ajuste no 08. Descendo 3.000 pés, 10, 1, 0, 1, 8, 3.